No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar. Sei que tem gente cantando, tem gente esperando a hora de chegar. Chego com as águas turvas, eu fiz tantas curvas pra poder cantar. Faz tremer. Vou tremer como um chão de terremotos, como amor remoto que eu não sei viver. Vou viver. Vou poder contar meus filhos, caminhar nos trilhos, isso é pra valer.